DJ Júnior. DJ Júnior. DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante. Chegou a hora de começar a botar bagulho doido. Alô, DF, tô na área, viu? DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Tá na hora, garoto, fala tu! Vai, eletrizante! Vai, eletrizante! A partir de agora, é pressão, viu? Joga pra cima! Joga pra cima e vem comigo assim, ó! Põe pra cima, põe. Vai, eletrizante, vai, vai, eletrizante. Chega a hora de doidar. Agora põe a mãozinha pra cima e grita. Hello. Hello. Hello. Hello. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, que eu tô lá. Vai, eletrizante, fui, fui. Fui bagulho doido, fui bagulho doido. 3, 2, 1, agora! Agora! Joga tudo pra cima agora! Tá na hora da contagem, peru! 3, 2, explode! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma uma tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Peraí, peraí. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. Vai subindo, vai, vai subindo, vai. Vai subindo, meu robô, vai subindo. Eu sempre vou lembrar do meu eterno batata na terra. Quando você tiver batata, sempre vai ser lembrado aqui por mim, pelo teu brother eletrizante. E quem é da TF? Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Quero ouvir. Você. E o quê? Meu águia de fogo. Quem são vocês? Eu sou. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. E a TF? Meu coração é super forte. Essa galera enlouquece com ele. Bora, TF! Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Eu gosto assim. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. E doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Agora! Manda mais forte, manda mais forte, manda mais forte, manda mais forte! Manda rasgar, manda rasgar! Agora! mochila nas casta, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta, mochila nas casta, radinho na cintura. Vai, eletrizante! Puta, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, puta, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Eu que sabotei no copo dessa alô, piranha. Eu que sabotei no copo dessa alô, piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. Quem foi que sabotou? Diz pra mim. Eu que sabotei no copo dessa piranha. Eu que sabotei no copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Ó. Fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala eletrizante, fala, fala. Fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora. Da rede de Aligas Produção. Preparou, preparou, preparou. Alô Peru. Alô Peru. Prepara, meu filho, prepara, meu filho, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, mais pólvora, preparou, apontou, fogo, explode o bagulho. Quem sabe canta, vai. Eu tô gostando de uma prostituta. É o que vai? Tentei, não deu pra esquecer. Toma então. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai eletrizante, vai eletrizante. Fui pra tocar, fui pra tocar. Amor, eu sofri tanto sem você. Fosse, fosse, fosse. Em machucar seu e quem souber pode soltar a voz. Hoje canta e canta. Quando dói a canta, Curtume. Manda pra longe, vai. Tá bonito. Já te esqueci. Não quero mais você. Vai, vai, vai, eletrizante. Vai, vai, vai, vai, vai, eletrizante. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando reparos que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. E agora? Beleza, vai, vai, beijo, tô só te mexer. Seja o lindo, tô pedindo, pode começar a descer. Desce, desce, desce, e desce, desce, desce, e desce. Alô, Renatinho da TV, vai, meu filho. Para de brava, mami, na maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua babuda. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa. Canta bem alto aí! Aí o cara deixou ela. E ela manda o áudio no celular dele assim, ó. Cresci tudo por você, mas você não me deu valor. Uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora todo beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei, é quem se faz a principal. Quem pega, eu vivo rindo da sua cara. E vou ver. Canta bem alto aí. Respondeu pra ela assim, ó. Doente de amor. Quem já sofreu por uma bandida aí? Só quem já sofreu por uma bandida. Cadê, cadê? E quem não sofre mais, joga pra cima. Só quem não sofre mais. E quem não quer saber da sua ex, joga pra cima. Fala Jefferson do Paulinho Carnes.

Ralf! E o meus caras de pau tá comigo, forte abraço, Ralf! Que tu fez? Fala pra mim! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu. Forte abraço, garoto! Você acabou de me perder. Rebeca Lindsay! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Bora, peru! Bora, peru! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões! Agora! Explodiu, bum! Explodiu, bum! Explodiu, bum! Explodiu, bum! Explodiu, bum! Ritmo usado, Loracho, pra Glock, sempre tá de... E aqui pelo lado esquerdo, meu parceiro Johnny! Falou. Meus camaradas da Adidas, fala Thiaguinho! E toda a galera, valeu, garoto! Foda, as minhas da tela, bota frente, pica o filho da corrente. Essa visão quando ela olha. Vamos, chama ela pra fuder. Meu parceiro Biscoitinho, tá comigo? Forte abraço, Biscoito, é nóis! Chama ela pra fuder. Vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Tu quer mais? Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. The horses in the back, horse like it's a test. That is Maddie Black, got the bushes like a match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that horse. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Senta, vai, senta com sei que tu gosta, senta, senta, senta, vai. Rádio sabe onde deu, oi, senta, senta, senta, vai. Senta com sei que tu gosta, senta, senta, senta, vai. Rádio sabe onde deu. É DJ Melly, o exemplo de DJ vai. Mulher do Pará. Vai, vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu Gil. Respirar um pouco. Camanhas, o Breno, e seu parceiro Alex, o camarão tá aí comigo. Bora, gordinho, Luiz Eduardo, bora, Juan. Valeu, garoto. Galera do Morro Herói. Não vou aceitar suas insinuações. E aí, Bobo? Forte abraço, Bubu! Henrique dos Mascarados tá comigo! Baixa meu robô rapidinho, Irã! Aqui no Curtume, peguei uma pizza na mesa de áudio hoje, mas tô tentando ajeitar aqui pra me abraçar todo mundo com muito carinho, viu, gente? Bora lá, mano, olha lá, mano, é isso! Bora abraçar a galera, daqui a pouquinho a gente volta no 12 pra gente gravar nosso CD ao vivo, viu? Não valeu a primeira parte, mas agora a gente vai lá, mano! Biscoito, o Leco Pet e toda a galera do Marco. Diabo, bomba gira, hora dessa. Presa, né, Bubu? Bora, Ariel! Luciano! Me abigajou, tá comigo! Dick! O Dona Lena! Tá comigo, forte abraço! Bora, Demis! O Narizinho! O Quinho! Levaram o brother pra corda, até agora ainda não acordou! Bora, skate! Estamos juntos! Bora, Alexandre Pato! Beatriz Juan Mate! Milanjos, Giovana, Farinha e Ataí. Vem o Jefferson aqui pela reta agora, um forte abraço, Paulinho! Os moleques da vila, tudo presente, o John Wendel, o Bruno, o Rafael, o Marcos, Tec Tec, o Fabinho do Passinho, valeu, garoto! Fala, Celo! Cadê você, garoto? Tiaguinho da Selva! Fala, Tiaguinho! O Igor tá comigo! Os primos Salles! Forte abraço! Bora, Adriano Salles! Paixões me dividem. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder a nada. Canta, canta. Dar amor a quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. E você? Me o burro e toda a equipe pânico do Jurunas. Aí depois, sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Pode cantar. Some do meu lado. Solta a voz bem alto aí. Perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Como tu chegou? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O Tarciso e o Cacazinho, o batom. Estamos juntos ao lado esquerdo. Você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah. anoiteceu. Por nossos filhos, não vou embora. Fale comigo, me escuta. Conta essa chuva aí! E tu? Espera mais um pouco e bora pra beirada. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Vou pra beirada. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Tô bolada. Meu parceiro Micael, Daniel Cardoso. Bora, Cláudia. Uni Braga, aqui ao lado direito. Foxy, dos caras de pau. Minha primeira dama, bora Bia. Bora Ralph. Nego Matheus. Gilândia ou Tirage. Seu grande amor aqui com a gente. Negão e o Fumaça. Te ver tão longe. Fala, Alisson. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Poxa, eu te quero. Tirou mega fuga. Fala, Tiru. Tudo que sinto por você. E faço essa canção. Pra você, meu bem querer. O que, que tu lembra? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode. O meu parceiro Patrick. Tá logo, baby, vem. Toda a galera aqui. Me lembro de. Olá do direito, valeu, Patrick. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem embora. Toda na batida e no telão do espetacular. Casa de Carne São Domingos, do meu empresário Saúde. Segura no telão aí. Casa de Carne São Domingos. Fala, Juni, bora, Thiago. Os meus cavalos da Adidas. O Vini Atef ao lado esquerdo. Bora, Bruninho. Renatinho, DJ Luciano. Bora, Sandro. O Beso, Jaque, Paula. Bora, Sujo. O Iguatemi. Leonan. Égua. Levaram. Estava normal. E aí um dia você apareceu. Bora, Cristian. Meu parceiro Mateuzinho por aqui. Bora, Mateus. Bora. O Debira. Um forte abraço. Os pela vida. Mas a conta. Meu parceiro Moisés. Tô apaixonada por. Ele tá no berço hoje, né, Moisés? Veneiaro, Ramonzinho, Rodriguinho. E seu grande amor ao lado, né, irmão? E foi tão natural. Bora, Karen. Você é a nega. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pode cantar, pode cantar. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Larga tudo e vem pro hobby, vem curtir. Bora, que o bagulho doido. Daqui a pouquinho vai ficar meu carro. Vai, Matheus! Vai! Assim você soubesse o tanto que te amei. Cadê o Erlando DVD? Tá por aí, tá? Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. DJ Maílson do Palmeirinho, bora Erlando! Pra você. Ele é a primeira dama, bora girou. Mas você não. Hugo Lima! Gilmara 300, bora incansável. Te sai do Mechuca, viu? E eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar. Alexandre Pato! E eu vou sair pra curtir. Seu grande amor. Galera do rock. Cadê o Nilcino Pichula, hein? Já o som me levar. Bora, Rua Matos, bora, Farinha. Um novo príncipe. Bora ver, Farinha. Sou galera do rock. E um novo príncipe negro. Show. DJ Júnior Eletrônico.

Alô, meninas mulheres. Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Pode dançar, vai. Prepara o Murininho, viu, neguinho? Estamos chegando por lá, já três. Deixaram claro aí, Fagner! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Mulher, nós tumultuleiro na guerra. Basta para tudo. Veileiro, você só primeira deu um forte abraço. Tudo no bailão. Uma desci até embaixo, o bugado. Jaque debochada. Jogava na minha cara. E todas as meninas, Jaque. Tensão de bora, serei persistente, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a chefe pra gente. Assim aqui eu gosto. Juninho dos caras de pau. Vem a Letícia. Quem sou você? É o fim do mundo. Eu sou DJ Guga. E esse aí é o MCPR. Toma. Toma. É o DJ Guga e o PR e os caras tapa negócio. É o Guga e o PR e os caras tapa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou começar o concurso de funk, viu? Quero três meninas para dançar no palco, só três. Apenas três. E pra começar os prêmios, calma que a gente vai chamar os patrocinadores, calma. Vou começar com o pacote de Tijuca por conta da aparelhagem, viu? Quero três meninas só. Só três. Minha produção fica perto do palco aí. Já tem 50 ali na galera do morro, viu? Os moleques do morro já botaram 50. Tem 50 e um pacote. Alô, minha filha, sobe. Lembrando, se subir uma mulher sozinha, ela dança e ganha sozinha o prêmio, viu? Bora, Betinha. 50. Mais um pacote. Cadê as mulheres? Tem mais 50 ali. O meu parceiro John, toda a galera aí da Surumigos, é nós. Já tem 100, viu? 100 e um pacote de gelada. Vai subir, sobe, minha filha. Galera do morro aí. Manda pelo Jean aí, manda pelo Jean aí. Alô, John. Manda daí, João, manda daí. Manda daí pra deixar aqui. Já tem 100 e um pacote de Tijuca. Subiu uma. Tá feita que sobe a primeira, o resto sobe. Vai, ó, subiu duas. Vai subir mais alguém? Empresário Farinha? Um pacote? Tem mais um pacote do meu empresário Farinha e a Thaís. Tem dois pacotes de R$100. Aí, tá bom, quatro, tá bom. Quem subiu, subiu. Pergunta pra vocês aqui, olha pra cá, meninas, por favor. A mãe de vocês, namorada, não vem fazer onda aqui não, né? Pelo amor de, né? Bora começar! Tá pelo fudão, de gastar, tá ficando longe, né, jogo? Bora, Jaque! Vou lembrar, peraí. Bora começar! Turma então! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Tá acontecendo aí briga? Rolou segurança, tá rolando uma briga ali perto do Adson. Por favor, quem tá brigando pode tirar da festa. Porque tá todo mundo brincando, se divertindo aqui. Não tem necessidade de estar tá brigando. Porra, um bom demais se bater na hora das meninas dançando aqui, velho. Não boto fé, mano. Dá uma vaia pra quem tá brigando aí, gente. Uma vaia. Uma vaia pra quem tá brigando. Segurança, pode colocar pra fora da festa. Quatro meninas dançando aqui, os moleques estão se agarrando ali. Tu é doido, né? É bem do Paysandu isso. Não era o Paysandu, não? Remista não se agarra, mano. Tá doido, é? Pode voltar? Sempre. Segurança, pode botar pra fora, segurança. É tu, Valmix, né, Valmix? Tá brigando, é? Vamos dançar, minha filha. Eu vou fazer um aquecimento com vocês agora, posso? Só elas, vai. Desce até o chão, e desce, desce, desce, e desce até o chão, e desce, vai descendo, vai subindo, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe. Vamos dançar! Vamos dançar! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai eletrizante, vai eletrizante, agora é cotoga! Já tá os 50 aqui do meu parceiro John, viu? O grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. Galera do morro, manda mais 50. E o grave faz tum e a bunda bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GGG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Tem mais um pacote do empresário Farinha. Vai, acompanha o grau. Dois pacotes R$100. Acompanha o grau. Vai, acompanha o grau. Cadê o Jefferson? Era pro Jefferson lá no palco com as meninas de gaçada. Cadê ele? Tá bagulho doido pra nível romântico. Deixa que eu vou chamar. Olho de tutã, né? Bora lá. Acende aí, por favor, produção. Gente, vamos começar assim, ó. Número 1, preste atenção. Vocês que vão escolher, viu? Número 1, a de preto, número 2. Número 3 e a de preto, número 4. Tem R$100 mais dois pacotes de Tijuca. É doido, o cara fica muito doido. Pessoal, só dois pacotes... Vamos lá! Quem gostou da número 1, dá um grito! Quem gostou da número 2, dá um grito! Trouxe até o papagaio na casa dela, ela. Quem gostou da número 3, dá um grito! Essa aí até a vó dela veio. Quem gostou da número 4, dá um grito! Número 2 e número 3. Obrigado, número 1, número 4. Obrigado pela participação. Número 2 e número 3, eu vou deixar agora vocês aí com aquele funk tradicional. Pelo amor de Deus, não vão se jogar daí de cima. Tá valendo? Vai! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca, sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, pereca. Chegou mais 50 aqui da galera do morro, viu? Essa é nova. Galera do morro mandou mais 50, tem 150. Essa é nova, essa é nova. Mais dois pacotes, até eu ia de que. Essa é nova. Tá doido, hein? Essa é nova. Ah. Essa é nova. Essa é nova. 150, 50 aí. Essa é nova. Meu parceiro Joe e a galera da São Domingos. Essa é nova. E tem mais 100 ali da galera do morro, é nóis. Essa é nova. O bagulho tá doido, mano. Essa é nova. Vai. Essa é nova. Essa é nova. Bora, Cabaninho, bora ver, meu filho. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Deixando claro aí, Wagner. O bonde das maravilhas dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol. Vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho. Deita no chão, vai. Senta, senta, senta, senta. Senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Pensa pra baixo, pensa pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. No quadradinho, na verdadeira pura. Olha, olha, olha o que ela faz. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Valendo 200 reais. Quebradeira. Mais um pacote. Agora eu vou chamar, que vai hipnotizar você. Vem, vem Thaísa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eu vou chamar a mulata que esculacha na dança. Muito linda, carinha de criança. Ela representa, é a Rafaela. Rebola, rebola, rebola, rebola. Eu gosto da Rafaela porque ela me completa. Ela não senta, ela dá queda de perna aberta. Dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. É o passinho da bicicleta. Dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. Dá queda de perna aberta, é o passinho da bicicleta. Rapaz, valendo 200 reais e mais um pacote de gelada, viu? Grita só por uma aí, diga, sabe? Vai me deixar doido não. Quem gostar da um, grita pra um. Quem gostar da dois, grita pra dois. Valendo? Quem gostou da número 1, dá o grito! Isso é bem do Paysandu, essa aí, velho. Só isso. Essa aqui é remista. Agora tá remista, desgraçada. Quem gostou da número 2, dá o grito! Obrigado, Adine. Quem ganhou foi o número 2. Dá terror, desgraçada, né? Dá terror. Pega aqui teus 200 reais e mais um pacote. Gente, bora fazer o seguinte. Vamos tocar 15 dias lá pro Amapá. Vamos tocar em Oiapoque, Macapá, lá no meio do mundo. E agora a gente vai gravar um vídeo pra mandar pra lá pra eles sentirem como é a pressão. A partir de agora, todo mundo no bagulho doido. Já é? Bora na contagem! 3, 2, 1, agora! Joga pra cima e doido bagulho! Põe a mãozinha pra cima e grita! bagulho. Explode o bagulho. Canta bem alto agora aí. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? DJ Mohan que tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Ela é gata. Ai que gata. Ai que puta. Tô chegando, Vacapá. O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. Agora hein. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais power. Pode avisar todo mundo. Quem é do Rob aí? Moçada. Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. China. Cadê o peru? Cadê o peru? Cadê o peru? DJ Luiz Tati. Comigo! 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindo ao Hospício. Para de jeito nenhum! Vai, eletrizante! Daquele jeito! Do jeito! Do jeito! Do jeito! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer, ela dá! Ela quer dar pra bandido, ela quer, ela dá! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas. Pode pop, meu irmão. Eu tenho uma pop. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Pegando fogo! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Acelera! Acelera! Explode! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na boca. Toma tapinha, toma, toma, toma tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Sapotei, o copo dessa piranha. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. E no telão, Paulino Caris, do meu empresário Paulino Cachorrinho. Minha amiga Cíntia tá comigo. Fala, Jefferson. Galera do Paulino Caris. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Vai, eletrizante, vai, vai, vai, eletrizante, vai, vai, vai, eletrizante. Deixa só no solo. Não, não, não. Vou deixar assim. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando. Tira o megafone. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando a chuca, só caçando a chuca, só caçando a chuca. Ai, eletrizante. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda. Super. Vai, senta, senta, senta. Senta, senta, vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer. ain't been up off that porch now. Ain't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Ain't nobody tell me nothing. Bumbum bandida! Nara bandida tá comigo! Diego, Laís e Raíra. Meu parceiro Raul, estumando da panarina. Fala, Raul! DJ Belly! E a loja que comanda as mulheres, a Terra Firme no telão. Stephanie Lucas, e da minha amiga Rayane, no telão aí, Fagner. Segura aí, Stephanie Lucas. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Manda um forte abraço aí pra galera do Alisson e a galera do Bebelo Saúde, um forte abraço, viu? Essa galera é parceira demais. Alô, segurança? Tá rolando briga ali de novo, ali, ó. Ali próximo ao comando do Alisson. Quem não quiser curtir, gente, sai da festa. Vai resolver seus problemas lá fora. Aqui todo mundo tá afim de curtir, viu? Poxa, fica escroto assim, velho. Eu ainda vou bater o equipamento do pessoal aí do Anisson. Entendeu? Bora entender que todo mundo aqui tá trabalhando, viu, gente? Quem não quiser curtir, vai pra fora. Segurança, quem pegar quem tá brigando, pode botar pra fora. Eu acho que todo mundo aqui tá vindo curtir. A nossa história chegou ao fim. Também com... Fala aí, cansável! Que... Canta, canta, canta! Vou botar esse nome. Deixa esse nome pra lá. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Oh. Elisira, bora Joar, Moisés, parabéns, bora Rodriguinho, Ramonzinho, Thales da TF, bora Thales, foi na fita. Ainda escuto sua voz, meus camaradas da Dida, que sou meu. E no telão do espetáculo, o melhor lanche do Guamá, ali é o lanche. Meu compadre Ariel, minha comadre João pela da guarda. Só de voo. O ar que eu respiro é você, a luz do meu amor.